olha aí o guerreiro, olha aí o guerreiro, e vem conosco lutar. E grande é o exército que veio para guerrear. Olha aí o guerreiro, olha aí o guerreiro, olha aí o guerreiro, varão de Jeová. É muita glória, é muita glória, é muita glória, é muita glória, é muita glória, é muita glória, é muita glória, é muita glória, é muita glória, é muita glória. Jesus está te tocando, Jesus está batizando, Jesus está renovando, Jesus está operando, Jesus está te tocando, Jesus está batizando, Jesus está renovando, Jesus está operando. Toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus. Rui canta lá basteia, xaramana de canto do devado, essa é a unção dobrada do Espírito Santo. Olha, deixa Jesus te tocar, deixa Jesus te tocar, deixa Jesus te tocar, nesta noite ele vai batizar. Olha, deixa Jesus trabalhar, varão, deixa Jesus trabalhar, mulher, deixa Jesus trabalhar, nesta noite ele vai operar. Opera Jesus, trabalha Jesus, batiza Jesus, renova Jesus. Opera Jesus, trabalha Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus. É muita glória, muita glória, muita glória, é muita glória, é muita glória, é muita glória, muita glória, muita glória, é muita glória, é muita glória. Jesus está te tocando, Jesus está batizando, Jesus está renovando, Jesus está operando, Jesus está te tocando, Jesus está batizando, Jesus está renovando, Jesus está operando. Toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus. Deixa Jesus te tocar, deixa Jesus te tocar, deixa Jesus te tocar, nesta noite ele vai batizar. Deixa Jesus trabalhar, varão, deixa Jesus trabalhar, mulher, deixa Jesus trabalhar, nessa noite ele vai operar. Opera Jesus, trabalha Jesus, batiza Jesus, toca Jesus. Opera Jesus, trabalha Jesus, batiza Jesus, toca Jesus. É muita glória, muita glória, muita glória, é muita glória, é muita glória, é muita glória, muita glória, muita glória, é muita glória, é muita glória. Xandeira, Xandara.